Thank you. na moral, tu é um sangue de máquina, velho. Tu é um sangue de máquina. Caralho, velho. Muito top, velho. Muito top. Tu é um sangue de máquina, velho.